Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa tarde, cá estamos no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos também, já sabe, uma parceria com a Mensagem de Lisboa e agora estamos também no Porto. Uma saudação sempre especial também para quem nos ouve na Cidade Invicta. Hoje temos o Carlos Ardisson do CDS, a Carla Madeira do PS, o António Proa do PST e a Ana Jara do PCP. Estão cá todos. Vamos falar do referendo sobre o alojamento local, que voltou a dar que falar na Assembleia Municipal de Lisboa, e dos dados que já temos da PSP sobre segurança. Primeiro, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carla, vou começar por si. Muito boa noite a todas e a todos. O tema que eu trago é uma preocupação, que espero que não seja o início do abandono de um projeto muito importante, que é a extensão da linha violeta e da linha vermelha do metro de Lisboa, que estavam incluídas no PRR. Na semana passada o Governo anunciou que esta obra deixaria de estar incluída no PRR, uma vez que não era possível cumprirem os prazos previstos, sob pena de depois terem penalizações, e portanto soubemos que estas importantes obras não vão ser financiadas mais com o PRR. O Governo também garantiu que as obras vão continuar com orçamento de Estado, com verbas próprias do país. Disse que as obras também iriam ter um pequeno atraso, que iriam ficar prontas apenas em 2027, mas de facto lamentar que se tenha perdido este financiamento externo e a preocupação de, mesmo com a garantia que as obras não vão parar e que vão ter financiamento do Estado, é uma preocupação naturalmente que tenho, porque é fundamental nós alargarmos a linha de metro, é fundamental alargarmos a linha ferroviária, é importante termos um alargamento cada vez maior de transporte público e de transporte público não poluente ou pouco poluente, de modo que deixo aqui esta minha preocupação. António Proa, o seu minuto. Ora viva, Antonieta, cumprimento também aos meus colegas de debate e aos nossos ouvintes. O meu primeiro minuto de hoje é para assinalar o anúncio da criação de uma plataforma digital para emprego de imigrantes. É uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa que foi anunciada e que, de acordo com o que foi afirmado, estará em funcionamento ainda durante este primeiro trimestre, e pretende cruzar as necessidades das empresas com as competências dos imigrantes que chegam a Lisboa. E parece-me uma iniciativa louvável. Ontem? Sim, há poucos dias. Sim. É uma iniciativa, do meu ponto de vista, louvável. Aqui está uma medida concreta para promover a integração dos imigrantes e tem a particularidade de ter nascido de uma proposta no âmbito do Conselho de Cidadãos que foi criado no início deste mandato e que houve regularmente um conjunto de lisboetas, e foi nesse contexto que esta ideia foi lançada e a Câmara Municipal está agora a concretizá-la, e eu diria em boa hora, porque é que, como eu disse, é um instrumento para a integração de imigrantes e que responde ainda para mais à necessidade de emprego que existe na cidade de Lisboa. Ana Jara, o seu minuto. Muito boa tarde aos nossos ouvintes e também aqui no estúdio. O meu minuto vai para a mobilidade e concretamente para as bicicletas. E especialmente para os nossos ouvintes que se deslocam de bicicleta ou que têm amigos e família que se desloca em bicicleta. E eu queria falar sobre a insegurança deste meio, até a propósito de uma morte, que foi um choque aqui na cidade de Lisboa, a morte de Pedro Sobral, e queria dizer que o propósito dessa morte, que não foi a única no mesmo local, aliás houve duas no naquele espaço local de 4 mesmo anos. Sim. O PCP convocou uma assembleia de freguesia em Belém, portanto no território onde isto se passou, onde fica localizada a Avenida em Belém, não é? Sim. Para o qual convidou várias instituições que se dedicam e debatem e defendem esta temática da mobilidade e concretamente a questão das bicicletas. E convidou também responsáveis políticos, portanto, a Assembleia de Freguesia, o presidente da Assembleia de Freguesia fez estes convites. E o que nós vimos foi que as instituições acorreram em força, foram representantes, houve um bom debate, mas faltaram os responsáveis políticos, nomeadamente os vereadores, que têm este pelouro, tanto os anteriores como os atuais. E, portanto, os vereadores do PSD e CDS que têm responsabilidades nesta matéria faltaram. E eu tenho a dizer que houve muitas questões que ficaram em aberto, digo eu, porque estive presente nesta Assembleia, aliás fui a única representante da Câmara Municipal nesta Assembleia e verifiquei, aliás fiz essa nota que muito pouco se fez neste mandato sobre a questão das bicicletas. Foi feita uma auditoria cujos resultados foram dados em maio do ano passado. E até hoje nós não percebemos os prazos e quando é que vão ser concretizadas as obras das novas ciclovias. Aliás, descobri, enfim, gostaria de ter perguntado pessoalmente ao vice-presidente da Câmara, que tem este assunto da mobilidade nas mãos, quando é que está prevista a ciclovia na Avenida da Índia. E não descobri ainda se até ao fim do mandato ela se irá concretizar. Penso que é uma obra que não é difícil de fazer. De implementar, sim. A Avenida da Índia tem espaço, enfim, é uma obra que deveria mobilizar com efetividade para sair e para não morrer mais ninguém, mas julgo que há muitas outras que estão ainda por concretizar e que era muito importante que fossem concretizadas para a segurança de quem se locomove de bicicleta em Lisboa. Carlos Ardiçano, falta ouvi-lo assim. Cumprimentar aqui os colegas, cumprimentar os nossos ouvintes do Lisboa e do Porto, e para o primeiro minuto vou dedicá-lo à necessidade de ordenamento do espaço público. No espaço público, baldios terrenos que existem nos territórios das freguesias e de Lisboa, consequentemente, e que são ocupados por atividades diversas e algumas em períodos noturnos que não são as mais adequadas, e a necessidade que há de eliminar esses focos de potenciais zonas problemáticas, como ainda hoje acabamos de fazer, estive a tarde toda a acompanhar os trabalhos numa zona no Parque das Nações, junto à Piscina do Oriente, em que estava já uma zona que estava a tornar-se zona de acampamentos, zona de abandono de viaturas, tudo, num espaço que é um terreno camarário, que estava, servia de parque informal, mas que, tendo esse benefício de conseguir ter ali alguns carros estacionados, tinha todo o prejuízo e o problema de segurança para pessoas e residentes na envolvente, e que tivemos hoje que vedar e eliminar esse problema com o apoio da Polícia Municipal, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e com o trabalho da Junta de Freguesia, que adquiriu jerseys de betão para vedar a zona e eliminar um foco, uma zona potencial de problemas que já estavam alguns deles comprovados e que é necessário que cada vez mais estas zonas sejam tratadas, sejam, este terreno é um terreno destinado a equipamentos, nós temos tentado com a Câmara Municipal de Lisboa ver o que é possível lá construir e a Câmara investir na dinamização daquele espaço, para deixarmos ter chagas abertas na cidade, nos territórios de cada uma das freguesias, que depois são aproveitadas para outras utilizações, como outras estruturas que têm também vindo a ser deitadas abaixo no Parque das Nações, armazéns antigos, casas que me lembro também de uma, do caso de uma também grande, que tinha uma série de pessoas no seu interior em risco de segurança a pernoitarem, e que já foram iluminados esses, não é, daí não foi com a junta de freguesia, mas foi pelos promotores que vogavam desenvolver empreendimentos ou de escritórios ou de habitação, mas que tornam as zonas mais seguras e mais adequadas para a população residente em redor. E este é um trabalho que muitas vezes passa ao lado, vê-se porque é que estão aqui a fazer isto, não se percebe bem, mas é importante e é essencial que todas as freguesias façam, reduzindo o potencial para haver sítios com má permanência, má utilização. Bom, vamos então falar da segurança em Lisboa, dos dados já disponíveis divulgados pela PSP. Carlos Moedas reiterar que ainda faltam dados oficiais e contrapor, de certa forma, a notícia que diz que a criminalidade grave em Lisboa diminuiu. Ana Jara, vou começar por si. Depois também vi na imprensa, depois da questão levantada, das questões levantadas por Carlos Moedas, com toda a gente a refilar e a dizer que o Presidente da Câmara estava teimosamente a contrariar os dados, também vi referências que os dados da PSP não serão bem aquilo que já foram divulgados e que no RESI, é assim que se chama, não é? RASI, que há de sair agora em março, aí sim é que estão os dados compilados todos e não apenas os dados que a PSP agora referiu. Não faço ideia se isso é relevante ou não, mas pergunto-lhe, Ana Jara, como é que viu esta reação do Presidente da Câmara, sobretudo aos dados da PSP? Que referem, repito, que a criminalidade diminuiu, Câmara, não é? Tenho a dizer que há três semanas vimos Carlos Moedas dizer, a propósito de uma manifestação que moveu milhares de pessoas, que não se respeitava o trabalho da polícia. Falou também de radicalismo a propósito disto. E agora vem rebater dados da PSP que apontam para uma redução de 12,6% da criminalidade e menos 10,4% de redução da criminalidade grave e violenta. O Presidente rebate dados com percepções, porque de facto os dados que foram apresentados pela polícia dizem isto. Eu diria que quer fazer uma espécie de uma campanha emocional ou irracional, talvez seja uma melhor palavra, com o tema da segurança. E isto e não fui eu que o disse, já muita gente o relatou e disse com estupefação, até pessoas da direita com orientação política muito diferente da minha, disseram da irresponsabilidade política completa do Presidente da Câmara de Lisboa. Há umas declarações do Diretor da Polícia Judiciária que veio alertar precisamente para isto. Não podemos estar a falar de percepções, temos que trabalhar dados concretos, e de facto a criminalidade diminuiu. Estas são declarações da polícia, do Diretor da Polícia Judiciária, até anteriores à saída destes dados da PSP. Sim, é portanto, isto tudo concorre para criar uma imagem de Lisboa como uma cidade insegura, uma cidade perigosa, e isto não é verdade. Com isto cria uma cortina de fumo. Eu acho que supostamente, enfim, escondendo aquilo que toda a gente vê, que a cidade está pior, a cidade está muito mais suja, a cidade tem um gigantesco problema de habitação que não foi resolvido, e que, sobretudo, Carlos Moedas não tem obra nenhuma. E, portanto, todo este cultivo, todo este trabalho de criar insegurança ou uma percepção de insegurança e corroborar isso com declarações, não têm outro fito senão criar de facto essa perceção para fora, escondendo e ocultando aquilo que não foi capaz de fazer. Aliás, há uma coisa muito simples que teria que fazer, até a propósito do tema da segurança, que é, e que se fala desde o início deste mandato, que é reabrir esquadras. Por exemplo, podia, nestes quase quatro anos que esteve no poder, aliás agora tem o governo do seu lado, da sua cor política, esforçar-se por reabrir esquadras, por reabrir as esquadras que foram fechadas. Mas isso não é uma competência da Câmara Municipal de Lisboa. Não, mas pode ser interlocutor disso. pode defender essa ideia, aliás, e defender que a polícia ande nas ruas, que haja policiamento comunitário, policiamento de proximidade, e o que vemos o Presidente da Câmara dizer, irado, com os dados que não corroboram aquilo que vem dizendo desde há alguns meses, quando decidiu ter este discurso, que não é desde o início, portanto é uma coisa cultivada e criada, de que é preciso mais polícia. É isto que ele diz. Aliás, tive o cuidado de ver as declarações últimas que fez e diz isto, e portanto venha mais polícia, fala-se de videovigilância, mas não se fala deste cuidado, desta proteção, porque de facto esta questão da segurança tem que ter um cuidado específico e tem que ter cuidado nesta matéria de não criar alarme social e de ir direito ao assunto e de ir direito e ser interlocutor das comunidades que são, de facto, em diferentes localizações de Lisboa, em que isso é um problema, em que isso é uma percepção, mas temos que desmistificar essa questão e, de facto, apurar dados e enviar segurança específica para determinados problemas. Não é um discurso incendiário e um discurso irresponsável que Carlos Moedas tem cultivado e que penso que muita gente, né, com estas últimas declarações sentiu e, portanto, não teve qualquer tipo de respaldo em praça pública. Carlos Ardisson, imagino que o Carlos Ardisson não preconize que o Carlos Moedas teve um discurso incendiário neste tema. Não, eu parece-me é que o Presidente disse aquilo que os municípios sentem. As esquadras têm... Não é motivo para rir. Eu julgo que não é motivo para rir, e estranho que o PCP, a Ana Jara, neste caso, que se esteja a rir, deu comentar isso. Não estou a rir. As esquadras têm metade dos efetivos que tinham há 14 ou 15 anos. Alguém tem dúvidas disso? Quem é que fez isso? PSD, PS? Oh, Ana Jara, vamos ver uma coisa. Então, quem é que fez? Vamos ver por aí fora... Pá, vamos. Responsabilidades governativas. Tem ou não tem? Pragmaticamente, tem ou não tem? Quem as teve? Tem. Menos fecharam as quadras, objetivamente. Não é só as quadras terem fechado, as quadras fecharam e existe muito menos efetivos. Mas a criminalidade diminuiu, paradoxalmente. A criminalidade não diminuiu. Vamos ver os resultados das coisas. Não desejo que haja criminalidade. Ouça, acha normal haver um triplo homicídio em Lisboa? Eu tenho 52 anos, eu não me lembro de um triplo homicídio na cidade de Lisboa. Assim, tal. Acham normal? Isto não é normal. Acham normal que existam as situações que temos assistido? Em qualquer cidade pode acontecer, em qualquer lado. Alguém se pode passar. Há situações de crime. Qualquer pessoa se pode passar. Também. E acontecer. Mas isto não é normal. Sim, mas e há um estado aqui de coisas. Não é o que as pessoas acham que é normal ou não é? Mas há um estado. É o que acontece, não é? Mas, e os números falam, e os números são da polícia, portanto. Mas os números ainda vamos ver se. Vamos ver. Também se fala que o primeiro semestre os números também aparecem diminuídos porque a polícia não fez tantas operações stop, não verificou tanto o álcool, tudo isso. Eu não sei se sim, se não. Não tenho acesso aos dados dessa forma. Portanto, isso condicionou muito. Se for isso. Quer dizer, temos que analisar o tipo de crime. Aliás, na temos que analisar o tipo de crime e é assim, eu como Presidente de Junta sou abordado pelos fregueses, não é percepção minha, não é percepção dos fregueses, que há situações de maior insegurança. Há situações em que a polícia não consegue dar resposta pela diminuição de efetivos. Há situações em que nós adquirimos uma viatura em dezembro, que está neste momento à espera de vaga para ser caracterizada como viatura da polícia, que vamos disponibilizar à 40ª Esquadra no Parque das Nações, porque tem uma viatura. E, portanto, vamos duplicar a viatura. Há falta de meios. Há falta de meios, há falta de tudo. Portanto, chegámos a este ponto. A Ana está mais interessada em discutir quem conduziu para isso ou não. Eu estou mais interessada em resolver o problema, ajudar a contribuir para resolver o problema. Isto acontece, as pessoas, na maior parte das freguesias, eu julgo que as pessoas sentem que há, seja uma percepção de insegurança maior, seja porque há mais crimes, seja porque há mais divulgação dos crimes, que hoje em dia seja também acontece. Há mais crimes. com os números que estão apresentados até agora, dificilmente essa tese funciona, não é? Não vamos comparar. Tipologias diferentes. A polícia diz que há menos crimes e vocês dizem vamos comparar então. Não é assim, há mais crimes. Já acabei, mas eu já li, acho que toda a gente... Não estou a duvidar dessa parte, mas se os números dizem que há menos crimes, a percepção de todos nós que conhecemos as esquadras é que há metade dos efetivos. E, portanto, isso conduz aqui. Conduz a menos patrulhamento de proximidade, menos presença nas ruas, menos visibilidade. E há um desrespeito grande. Eu ainda no sábado para domingo estive à janela às 6 da manhã a ouvir jovens a gritarem, e aqui ao meu lado tem a Carla Madeira, que sabe bem o que é nas zonas noturnas de diversão, que ali nem sequer era uma zona noturna de diversão, e que a polícia foi chamada lá, e eu assisti da minha janela à polícia ir lá, e eles dizerem que sim, e não têm respeito nenhum. A polícia regressa, segue para outra operação, e eles mudam de sítio para outro lado, porque a polícia os incentivou a irem para outro lado, eles ataram umas garrafas fora, não sei o quê, e não respeitam. Portanto, há aqui um problema. Há um problema e tem que ser atacado, sob risco de não deixarmos agravar as situações, porque se andarmos todos a fazer, a dizer que as coisas não existem e que não há esse risco de deixarmos de ter o respeito. Eu, quando era jovem, miúdo, passava um carro da polícia e o meu pai era polícia, mas toda a gente se punha a sentir, toda a gente... Mas é que hoje em dia... Vamos ver os dados quando saírem na totalidade. Mas a percepção que existe, e eu como Presidente de Junta, a percepção que tenho é que na minha freguesia... Não com percepções? Ou ajudamos as pessoas a entender? Pronto, tudo bem. Então vamos meter a cabeça na areia, metam a cabeça na areia, digam que não existe nenhum problema, que não vamos a caminhar para maior... para os crimes. Não é o aumento do crime. Vamos contar os crimes do álcool e disto e daquilo e daquilo outro. Portanto, esses é que são os importantes. Não vejam o que é que está a acontecer e não vejam as coisas. E depois, daqui a uns anos, temos um problema, como vocês se queixam todos do alojamento local, como se queixam de todas as coisas, que durante anos andaram a empurrar com a barriga da imigração. Também não havia problema nenhum e, de repente, afinal, até quem motivou isso também já voltou com a palavra atrás. Portanto, é necessário falar-se, as pessoas de bom senso, antes que isto seja aproveitado pelos extremismos, devem falar e ver isto. Mas nesta semana, o que estamos aqui a comentar, não é ninguém ter advogado que não se deve falar sobre isto. Mas o que estamos aqui a comentar é a reação do Presidente da Câmara em relação aos números, ter uma reação que vão contra... O Presidente da Câmara anda no terreno e tem a mesma percepção que nós, Presidentes de Junta, temos. Terá os seus dados também, mas o que estamos a comentar é isso, não é? Não se quer falar. Isso, em termos de segurança... Em termos de segurança, num prédio, se houver um assalto a uma casa, a percepção de segurança fica toda comprometida. Isto é, na prática, já está dada a sua ideia, já vamos ouvir. Não me arrepia Engenheiro Carlos Moedas pedir mais polícia e que haja mais ação. Já vamos ouvir a Carla Madeira e o António Perua. Fazemos um pequeníssimo intervalo, voltamos já a seguir. Amália. Grande Lisboa, 92.0. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Estamos então na segunda parte deste Fórum Lisboa. Ainda só falámos de um tema, ainda não terminámos. Estamos a falar da segurança em Lisboa, dos dados disponíveis e divulgados pela PSP e da reação, entre outros, do Presidente da Câmara. Carla Madeira, chegou a hora de eu ouvir assim. Bom, estas declarações do engenheiro Carlos Moedas geraram estupefação, eu acho que em quase toda a gente, por dois motivos, ou melhor, por três motivos. Em primeiro lugar, por de facto quererem contrariar os dados oficiais da PSP. depois por dizer que nunca as pessoas se sentiram tão inseguras na cidade, nunca se assistiram a assaltos com pistolas à cabeça, enfim, entre outras coisas que ele disse. Bom, é de quem ou mora há pouco tempo em Lisboa ou não andava muito a pé pela cidade, não vivia a realidade da cidade, porque eu moro no centro da cidade, a minha casa foi assaltada várias vezes, eu tive muitos amigos que no tempo de escola eram assaltados com seringas no Jardim da Estrela e no Jardim do Príncipe Real, eu nunca fui, felizmente. Mas era algo muito comum na minha geração, essas coisas acontecerem. Esse tipo de assaltos, portanto, sim. Não estou com isso a desvalorizar os crimes que existem atualmente, como é óbvio, mas dizer que nunca se assistiram a determinado tipo de crimes, quando todos nós de memória temos conhecimento ou de coisas que aconteceram perto de nós ou de coisas que foram noticiadas na altura na comunicação social, bom, é de facto... de um desconhecimento atroz da realidade da cidade. Depois, há aqui uma terceira dimensão, que é aquela que eu gostaria de destacar mais, é que Carlos Moedas, para um autarca que está tão preocupado com a segurança dos lisboetas, e bem, uma autarca deve estar bastante preocupado com a segurança dos seus moradores, tem feito muito pouco no que está ao seu alcance para contribuir para essa mesma segurança. E eu destaco aqui várias coisas em que a Câmara pode agir, além de poder pedir mais polícia, enfim, a relação que deve ter com o Governo e deve sempre solicitar a quem tem as competências, há algo que uma autarquia, um Presidente de Câmara pode fazer diretamente, desde logo ter a iluminação pública a funcionar. A iluminação pública está uma desgraça como nunca teve. Nunca tivemos tantos candeeiros fundidos, há ruas inteiras às escuras, e a situação piora. Quanto mais nós falamos nela, mais a situação piora. Não vemos, não sei o que é que aconteceu com o Departamento de Iluminação Pública da Câmara, parece que de repente implodiu. Já foi explicado, as pessoas reformam-se, pronto, e daí? É da vida às pessoas. Tem que se ter organização para resolver isso. Não pode ficar às escuras. Não havia meios. Há quatro anos atrás, uma lâmpada fundia-se. Eu, enquanto Presidente de Junta, comunicava à Câmara e no dia a seguir, quando não era no próprio dia, iam lá substituir a lâmpada. Portanto, algo se passa. Essa explicação não pode ser aceitável. Haverem pessoas que estão a reformar, haver material que se comprou danificado, também foi uma explicação que me deram completamente absurda, que a Câmara comprou uma data de material danificado. Quer dizer, isso não é desculpa para nós termos as ruas às escuras, e isso de facto é um fator muito importante para a segurança da nossa população, nomeadamente da população idosa que sai à noite e a partir das 6 da tarde já é escuro, noite, já está, portanto, logo aí, portanto, a Câmara falha em algo que é a sua obrigação. Ter os pavimentos cuidados, as estradas estão todas buracadas, os passeios vão tendo algumas obras graças às juntas de freguesia, aquelas que têm alguma capacidade financeira e técnica para arranjar calçadas, mas de facto um espaço público descuidado também é um fator de insegurança. O lixo que se acumula cada vez mais, uma rua com muito lixo é uma rua que naturalmente também atrai insegurança. A videovigilância é de facto uma vergonha o que se passa. Nós temos instaladas no Bairro Alto 26 câmaras que foram instaladas por António Costa em 2014. António Costa fez o pedido enquanto Presidente de Câmara e instalou-as ele em 2014. Fernando Medina fez o pedido de mais 216 câmaras. 216 câmaras essas que foram aprovadas pelo Ministério da Administração Interna em março de 2021. Dessas 216 câmaras, Fernando Medina fez o concurso para 7 em Santa Catarina, que são as únicas deste pacote que estão instaladas. Porque é que as outras 209, a Câmara anda há mais de 3 anos para lançar um concurso público para as instalar. A verdade é que nós poderíamos ter na cidade 209 câmaras que estão aprovadas, vai fazer em março 4 anos e não estão instaladas. Não, portanto, logo aí, portanto, é uma clara incapacidade e incompetência por parte desta Câmara Municipal de não ter instalado pelo menos uma parte destas câmaras. Olha, pelo menos as 30 do Caixo de Drê. As 30 do Caixo de Drê, então, é uma vergonha não terem sido logo prioridade a seguir. Mas há algum problema judicial, Catarina, algum problema jurídico? Incapacidade da Câmara, que não consegue lançar um de impugnação público em condições. De, não. Tenho que perguntar isso à Câmara, mas uma entidade como a Câmara, que anda há 3 anos para lançar concursos públicos, quer dizer, demonstra de facto uma incapacidade atroz. Para terminar, depois, Carla. Depois, e isto de facto é muito importante, há algo que a Câmara também pode fazer, o controlo da noite. O descontrolo que existe na noite provoca situações de insegurança, é algo que os autarcas do centro da cidade têm alertado, o descontrolo do consumo de álcool, o descontrolo dos horários, os after hours que entretanto abriram na frente de Ribeirinha têm trazido muitos problemas de segurança, algo que é pouco falado porque eu devo ser a única que falo nisso, porque o nosso Presidente de Câmara não se preocupa com isso. Há pessoas que apanham o barco, o comboio, o metro de manhã para o Caixo de Drê, que apanham os primeiros transportes públicos da manhã, que chegam cá ainda noite cerrada, têm medo de atravessar o Caixo de Drê para apanhar o resto dos transportes públicos, e isto pode ser constatado por qualquer trabalhador que apanhe os transportes públicos de madrugada para chegar à nossa cidade. As pessoas têm medo, porque os after hours ainda estão a funcionar, há pessoas a beber, há pessoas a drogarem-se, portanto há todo um clima de insegurança ali. Há raparigas a ser violadas na zona do Caixo de Drê. Portanto, eu vejo o Sr. Presidente de Câmara muito preocupado e bem, com as mulheres que não se preocupa minimamente em criar condições de segurança para as raparigas que são violadas na zona do Caixo de Drê. E se eu recebo essas notificações da polícia, Carlos Moedas também as recebe. Portanto, isto para dizer que... Para terminar, Carla. Carlos Moedas fala da questão da insegurança, diz que preocupa-se com a segurança dos seus moradores, essa parte é positiva, mas depois não faz rigorosamente nada que está ao seu alcance para contribuir para a melhoria da segurança de quem vive na cidade de Lisboa. Portanto, isto não é só estar a pedir ao governo mais polícias. Aquilo que depende dele, e eu dei aqui meia dúzia de exemplos de coisas que dependem dele, ele não faz. António Proa, falta ouvi-lo assim. Eu não consigo perceber esta história que já veio aqui à baila no nosso programa várias vezes, das câmaras. O que é isto, a quantidade de câmaras que estão aprovadas e que... Eu já lá iria. E que com Carlos Moedas não estão nas ruas. Eu já lá iria, mas sim. Então se calhar vou começar por aí, só para esclarecer os nossos ouvintes. Aliás, a Carla Madeira acabou por fazer uma explicação bastante detalhada relativamente à videovigilância em Lisboa, e eu resumiria do seguinte modo. Entre 2007 e 2021, a Câmara Municipal instalou 30 câmaras de videovigilância. E, portanto, é fazer as contas ao número de anos, suponho que sejam... Enfim, é fazer as contas. 14 anos, creio eu. 30 câmaras. 7 e 7 são 14, com mais 7. Depois, a Carla fez a referência... E quantas pediu Carlos Moedas? Foram as que foram pedidas. Fez referência quantas a de que foram prometidas pelo PS, mais 200... que estava quase tudo feito, e aliás isto é uma prática. O Partido Socialista na Câmara de Lisboa fez quase nada e prometeu muito. Também, mas então, a Câmara Municipal de Lisboa anunciou que durante o ano de 2025 vão ser instaladas mais 100 câmaras de videovigilância. 100 em 2025. Só? E 100. Só? 100. E até 2027. Só? Depois mais 100. Ora, isto compara, podemos falar em 2 anos, mas podemos falar em 4 anos. Isto compara mais de 200 câmaras em 4 anos, compara com 30 câmaras em 14 anos. E, portanto, quanto à videovigilância, estamos esclarecidos quanto à eficiência do Partido Socialista no governo da cidade. Estamos. 30 câmaras instaladas, foi o que o Partido Socialista fez. Bom, mas eu voltava ao início relativamente, aliás foi... Foi o pretexto para esta discussão, foi uma notícia do Diário de Notícias que revelou dados provisórios, sublinho, provisórios, e acrescento outro sublinhado para parciais, é isto que a notícia diz e é isso que a PSP refere, que de acordo com estes dados provisórios e parciais da PSP... Parciais porque só abarcam Lisboa, é isso? Não. Vão depois abarcar mais sítios? Não. Provisórios porque ainda não estão consolidados. Sabemos, parciais porque, para além da PSP, há outras entidades com responsabilidades na segurança que depois compilam os dados no tal relatório anual de segurança interna, o tal RASI, que será divulgado, julgo que durante o mês de março. De acordo com esta notícia e com estes dados, de facto, haverá, e eu falo com este cuidado, porque são dados provisórios, haverá uma diminuição da criminalidade. Ora, há também uma afirmação, uma citação da PSP relativamente a esta conclusão de diminuição de dados, que diz assim, é a afirmação da PSP, terá contribuído para a descida da criminalidade geral uma descida significativa dos crimes de condução sobre o efeito de álcool. É isto também que a PSP diz. E, portanto, esperemos pelos dados definitivos, pelos dados globais, para avaliar o que é que se passou. Mas eu diria que se a criminalidade desceu, eu fico satisfeito e julgo que todos ficam satisfeitos. E estou certo que o Presidente da Câmara é o primeiro a ficar satisfeito, porque é muito importante que Lisboa seja uma cidade segura. Mas na mesma notícia é feita uma análise dos crimes mais frequentes, o top 10 dos crimes mais frequentes na cidade de Lisboa. E desse top 10 dos crimes, em 2023, 9 deles aumentaram. E, portanto, eu diria que vale a pena ter alguma cautela, alguma prudência, antes de saudar efusivamente a diminuição da criminalidade em Lisboa. Em qualquer caso, há também outros sinais que nos devem preocupar. Dias depois dessa notícia, há declarações da responsável pela Entidade Regional do Turismo de Lisboa, que faz uma referência a um maior número de manifestações de preocupação de turistas, porque junto aos hotéis é cada vez mais frequente a concentração, por exemplo, de toxicodependentes, com abordagens, muitas vezes não são crimes, mas são abordagens nas zonas turísticas. Aliás, vale a pena dizer que nos tais dados dos crimes mais praticados, nesse top 10, na freguesia de Santa Maria Maior, precisamente na Baixa de Lisboa, na zona central de Lisboa, os crimes em 2023 foram superiores, foram o máximo de 10 anos de histórico de criminalidade naquela freguesia. E, portanto, há sinais que nos devem preocupar. Parece-me que o Presidente da Câmara está a fazer o seu dever, que é alertar, antecipar para um clima de potencial aumento de insegurança. Veremos o que os dados revelam. Também sou sensível ao argumento que tem que haver o cuidado para não criar um alarme social, um ambiente de alarmismo que não seja sustentado. Agora, vale a pena ter cuidado e preocupação. Agora, quanto ao que a Câmara fez ou não fez, antes disso, só uma nota em relação à PSP. Foi aqui feita referência ao papel da PSP e há factos que não são percepções. O número de efetivos da PSP tem vindo a diminuir de forma preocupante. Aliás, abrem concursos para a PSP que não são integralmente preenchidos e isso deve-nos preocupar muitíssimo. A reorganização do dispositivo de segurança, que está previsto desde 2014, nunca se concretizou, e isso prendia-se precisamente com a preocupação de dotar a PSP de condições de maior visibilidade, maior proximidade, está na gaveta desde 2014. Eu recordo-me que há menos de um ano, no Cometlis, que é o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, para terminar, cerca de, quase a terminar, Antonieta, 50% das viaturas estavam inoperacionais, e portanto as condições de operação da PSP deixam muito a desejar. Aliás, os meus colegas presidentes de junta sabem melhor do que eu que há várias juntas de freguesia que oferecem carros à PSP, muito para além muito para além daquilo que são as competências, e portanto isso dá, diz bem da escassez de recursos na PSP. O Cabo das Moedas não fez. Para terminar, precisamente para responder ao que Carlos Moedas fez ou não, eu ia terminar com estas indicações sobre a Câmara Municipal tem escassíssimas competências em matéria de segurança pública, mas tem algumas, e das poucas competências que tem estado a exercê-las, e bem, muitas vezes com muito atraso. Começo por dar o exemplo do Regulamento de Guarda Noturnos. O Regulamento de Guarda Noturnos, que foi há duas semanas, aprovado na Assembleia Municipal, corresponde a uma atualização obrigatória para se conformar com a lei, uma lei que desde 2015 obrigava a que houvesse uma revisão do Regulamento dos Guarda Noturnos. Porque é que se esperou este tempo todo para atualizar esse regulamento? Já está feito. A Polícia Municipal, que está no âmbito da competência do município, conta com cerca de 400 efetivos, quando necessitaria de 600 efetivos. Carlos Moedas tem insistido para que a PSP, de que depende o efetivo da Polícia Municipal, pudesse fornecer os efetivos necessários. Fez esse pedido, pediu 200, concederam-lhe 25. Tem reivindicado mais PSP, mais polícia na rua, e quanto às esquadras e ao papel que a Câmara tem, que não é sua obrigação, não é sua competência, duas notas que são importantes. Em primeiro lugar, Carlos Moedas anunciou a construção de uma nova esquadra, que será uma esquadra conjunta da Polícia Municipal e da PSP, na Praça da Alegria. E disponibilizou-se, a Câmara disponibilizou-se junto do Governo para precisamente substituir ao Governo na construção de mais quadras na cidade de Lisboa. E portanto a Câmara está a fazer o seu papel, que é curto, mas está a fazê-lo. Assim a Administração Central e o Governo façam também a parte que lhes compete. Não temos grande tempo agora, temos um minuto a cada um para falar também de um assunto que creio que está arrumado, digamos assim, mas que causou alguma polémica na Assembleia Municipal de Lisboa na passada semana. O referendo, que já aqui falámos sobre o alojamento local, voltou a dar que falar, porque os que apresentaram o referendo iam reformulá-lo depois de um chumbo do Tribunal Constitucional. O que é que aconteceu? Quem é que me quer resumir aqui o que aconteceu e explicar mais ou menos o que aconteceu na terça-feira e porque é que este assunto agora fica arrumado? Carla? Então, porque o processo não trazia... A Presidente da Assembleia Municipal teve até à última a aguardar a restante documentação. Na sexta-feira tinha a tal recebido o parecer do Departamento Jurídico da Câmara. No próprio dia recebeu, não um parecer do Presidente de Câmara, como era suposto receber, mas um e-mail do seu chefe de gabinete com 4 linhas, a dizer muito pouco. Entretanto, o Tribunal Constitucional também tinha assinalado, além da falta de arcebamentos, também tinha assinalado aos peticionários uma série de coisas que tinham corrigiram. Não corrigiram, tenho que deixar acabar de falar, que eles corrigiram com exceção da questão da pergunta. Portanto, pois. Mas eles foram corrigindo e não só as coisas. Agora, deu-se até a Assembleia Municipal, deu até ao último dia, à última hora, ao último minuto, pode-se dizer assim, a oportunidade dos peticionários regularizarem tudo o que estava assinalado pelo Tribunal Constitucional. Isso não aconteceu, fizeram quase tudo, mas faltou um bocadinho assim, como o Danoninho, e faltou, portanto, não estava tudo em condições, e portanto a Presidente da Assembleia decidiu, e muito bem, não enviar o processo, e o Partido Socialista acompanhou-a nessa decisão. E os restantes, o que é que acharam? Estiveram presentes? Eu, se me permite, eu estive presente e eu observei, observei com interesse o esforço da Carla para tentar poupar o vexame. Em primeiro lugar, aqui a Assembleia Municipal coletivamente se prestou, mas sobretudo atrapalhada, provocada pela Presidente da Assembleia Municipal. Aliás, o PSD foi muito claro e muito frontal, apontando sempre durante todo o processo, na primeira fase, nesta fase, a ligeireza com que o processo foi conduzido. E desta vez voltou a avisar, a alertar a Presidente da Assembleia Municipal que o processo não estava em condições de avançar. E a Presidente... Carla. A Presidente da Assembleia, só por teimosia, porque é o mínimo que eu posso dizer, é que a Presidente da Assembleia Municipal sujeitou a Assembleia Municipal àquele vexame. Pronto, porque o processo não estava em condições, termino já, o processo não estava em condições, a Presidente insistiu em levar o processo nas condições em que estava, não cumprindo as obrigações que o Tribunal Constitucional tinha indicado, e a Presidente insistiu até à última da hora. Já ouvimos o seu ponto. Ana Jara, uma frase para terminar, temos que ir para o fado. Uma frase, o PCP tinha razão. Pronto. Desculpa, o PSD é que tinha. Na verdade, esta salvaguarda da segurança jurídica que foi apresentada em primeira linha pelo PCP, dizendo à Assembleia Municipal que deveria existir um parecer jurídico prévio ao envio deste referendo para o Tribunal Constitucional, provou-se ser válido. Mas depois chegou, chegou o parecer jurídico. Depois chegou o parecer jurídico. Não há parecer jurídico nenhum disso. O parecer jurídico foi enviado. Sim, e a Presidente, mesmo perante o parecer jurídico da Câmara, insistiu. Mas já é posto. Não, neste processo. A Assembleia estava marcada já. Devia ter sido prévio, devia ter sido uma salvaguarda, deveria ter sido feito com tempo. Mas a Assembleia, a primeira versão, não pediu. Já percebeu. É que há partidos que são contra o referendo e esta matéria. Nós não, e essa é a grande diferença, é que há partidos que são contra o referendo, outros que não são. Não é o caso do PSD, o PSD não é contra o referendo. Exatamente. Nem nenhum contra nenhum referendo. Eu não acho que... Aliás, já promoveu referendos nacionais. Eu até julgo que ninguém se pronunciou contra o referendo. Foi uma coisa que tentaram vender às pessoas e não... Voltar atrás com uma decisão tomada pelo Parlamento. Eu não gostava de ter de dizer, mas nós avisámos. Nós avisámos. Pronto, isto ia acontecer assim. Carla, e isto é inaceitável. Ter passado a vergonha que a senhora Presidenta passou, engolir o sapo que engoliu, porque o PS decidiu dar um flip-flop à retaguarda. Aliás, deu um pretexto para que o Chega apresentasse um pedido de substituição. Que só não passou porque o PSD também contribuiu para que não passasse. Foi um momento lamentável termos estar a ver a senhora Presidenta sofrer. Quer dizer, não sei se quem está a ouvir percebeu muito bem, porque as vossas questões... Porque o PS decidiu, e foi engraçado também ver na previsão o que algumas pessoas na Assembleia Municipal descobriram, que havia um programa das festas, dos momentos em que as pessoas iam intervir, e um dos momentos altos era o PS, a intervenção do PS, que iria dizer que estava a favor daquilo tudo. E afinal, não estava. Muito bem, Carla, vamos ao fado. Já tínhamos dedicado um programa inteiro a este referendo e, portanto, todos deram a sua opinião. O fado, Carla. Então, porque é importante nós diminuirmos o alojamento local na cidade e porque é importante termos mais habitação na nossa cidade. Vamos ao fado, que já uma vez aqui, exatamente, que nós já escolhemos, um fado da Gisela João, que é o Hostel da Mariquinhas. Uma adaptação da Casa da Mariquinhas. Temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa, já sabe, repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira, porque Lisboa também é o nosso fado. Uma saudação também para o Porto que nos ouve. Que encontrei a foto da Casa da Mariquinhas. Está toda recuperada, a fachada está pintada, a entrada decorada, andorinhas. Da recepção ao terraço, para o turista modernaço, a senha da internet é alfacinha. Tuga só o empregado atarefado a servir a caipirinha. Sentei-me, pedi a lista do bistrô, e era tudo tão gourmet que as sardinhas vinham em pão integral, sem glúten e sem sal, montadas na vertical e com ervinhas. Souvenir bordal pinheiro, a custar tanto dinheiro que só mesmo para quem tem libras esterlinas. E não se esqueça de pôr like lá no site do Hostel da Mariquinhas. Estacionado na entrada,